Seção 6 de Contos Seletos das Mil e Uma Noites, de Carlos Jansen. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. Harun al-Rashid e Abdallah. Dizem as crônicas que o sábio califa Harun al-Rashid, isto é, o Justo, punha o seu maior prazer em promover o bem-estar do seu povo e cuidava constantemente da prosperidade do seu reino. Não ignorava o bom monarca que os administradores empregados nem sempre cumprem religiosamente com seu dever quando se julgam isentos de fiscalização. E por este motivo, o califa frequentemente se disfarçava, metia-se entre o povo, ouvia-lhe as conversas e queixas, e quando descobria alguma irregularidade, mandava prender imediatamente o culpado e o castigava severa e justamente. E o povo o amava sinceramente. Muitas vezes também Harun ouvia histórias extraordinárias. Uma noite que havia saído com seu grão-vizir Jafar e percorria disfarçado as ruas de Bagdá, o sultão ouviu uma voz plangente que dizia assim: Quem quer que sejas? Tu que passas, tem dó de um pobre cego e dá uma esmola. Harun puxou de um cequim, deu-o a Jafar para entregá-lo ao cego. O ministro obedeceu. E o cego agradeceu, dizendo: Completa agora o benefício e dá-me uma bofetada. Riu-se o vizir, pensando que o cego estava gracejando, e quis seguir o sultão, que havia dado alguns passos. O cego, porém, reiterou o seu pedido, até que o ministro de leve lhe roçou a cara com a mão. Pareceu-lhe, porém, tão extraordinária a súplica do pobre, que a referiu ao califa. Este sentiu curiosidade de conhecer o motivo de tão estranho pedido e ordenou a Jafar que conduzisse o cego ao palácio. Obedeceu o ministro e, levando o mendigo à presença de Harun, este lhe disse: Não tenhas medo, que ninguém te molestará. Conta-me a tua história para que eu possa compreender por que pedes ser esbofeteado. Ah, respondeu o cego, é uma penitência que eu mesmo me impus para castigar-me de indômita cobiça. Ouve e verás que ainda é diminuto o castigo. Quando meu pai morreu, era eu um mancebo de 18 anos, de poucos haveres, mas robusto e amante do trabalho, herança do meu progenitor. Com um minguado patrimônio, comprei algumas fazendas que levei a várias cidades onde tinham um bom valor. Sorriu-me a sorte, e em pouco tempo cheguei a possuir 80 camelos, com os quais fazia as minhas jornadas. Um dia, tocando diante de mim os meus animais, que iam descarregados, alcancei um sítio fresco e aprazível do deserto, onde descansei à sombra de plátanos e palmeiras. Daí a pouco apareceu um dervis que sentou-se ao meu lado. Entrou a conversar comigo e, depois de longa prática, disse-me: Simpatizei contigo e quero enriquecer-te de modo que nenhum soberano da terra te exceda. Não longe daqui há um palácio subterrâneo, cujas salas estão cheias de ouro, prata e pedras preciosas. Abre-se este palácio ao meu mando, e como não preciso de riquezas nem tenho animal para transportá-las, dar-te-ei tantas quantas os teus 80 camelos possam levar. Louco de alegria, atirei-me aos pés do dervis, beijei a orla de sua vestidura e agradeci-lhe do fundo da alma. Deixei arrastar-me pelo entusiasmo e ofereci-lhe um camelo com todos os tesouros que pudesse transportar, sem lembrar-me que este oferecimento era sumamente ridículo comparado com a oferta esplêndida que o santo homem acabava de fazer-me. Havia nascido a cobiça como um gigante em meu coração, e mal soltei a palavra, já me arrependi, porque me parecia que os 79 camelos restantes não valiam tanto como o único que acabava de prometer. O bom do dervis bem o compreendeu, e para infligir-me um pequeno castigo, disse: Enganas-te, amigo, se pensas que vou contentar-me com um camelo. Basta que te deixe 40, os outros 40 serão para mim. Assustado com essa decisão, pus-me a rogar. Fiz ver ao dervis que ele não carecia de riquezas, que sempre o palácio estava à sua disposição, que devia deixar-me uma aventura completa, para que eterna fosse a minha gratidão. Mas o dervis, para castigar-me, manteve-se firme. Tive que resignar-me porque, por fim, estava nas mãos do homem o negar-me tudo. Atrelei os meus camelos e montamos dois dos melhores, porque tremia de impaciência por entrar no gozo dos tesouros prometidos. Em poucas horas alcançamos um vale estreito, onde se erguia um paredão, íngreme e de altura vertiginosa. Paramos e o dervis, puxando de uma vara que trazia escondida na vestidura, encaminhou-se ao paredão, bateu 3 vezes na pedra e exclamou: Gênio da vara, abre-me a porta do rochedo! Passou pelos ares um sussurro violento, como quando a refrega sacode a copa das árvores, e com um horrível estrondo abriu-se o rochedo, patenteando-se aos nossos olhos larga entrada. Passa sem susto, disse o dervis. E entrou. Segui-lhe trêmulos passos e vi obra gigantesca como não pode existir outra igual. Erguia-se diante de nós um palácio imenso, com torres e paredões altíssimos, tudo cortado no rochedo de um só pedaço. Era a manufatura dos gênios subterrâneos, como me afirmou o dervis. Penetramos em uma sala muito vasta e fiquei deslumbrado das riquezas que ali se achavam amontoadas. Ardendo em cobiça, atirei-me aos montões de ouro e enchi todas as algibeiras com as preciosas moedas. Ao cabo de um momento, me disse o dervis. Cega-te a tua cobiça. Que vale aquele ouro comparado com estas pedras finas? É com elas que deves carregar os teus camelos. Compreendi a observação do dervis, e trazendo grandes bolsas de carregar fazendas, enchi-as de diamantes, safiras e outras pedras preciosas, lançando a um lado ouro, como se fosse vil cascalho. Trabalhei, trabalhei, que o suor em bagas me inundava a fronte. E bem depressa os 80 camelos se achavam tão carregados que gemiam sob o peso, e contudo ainda sobejavam tantas riquezas que nem sequer se notava a falta das 80 cargas. No momento de partir, o dervis encaminhou-se para um vaso azul, do qual subtraiu uma pequena boceta de pau, que escondeu na vestidura. Apenas havíamos transposto o limiar do Palácio Maravilhoso, fecharam-se os rochedos hermeticamente, e o dervis disse: Escolhe, Abdala, os 40 camelos, e segue para o Oriente. Quanto a mim, partirei na direção do Ocidente. Com tanta seriedade foi proferida esta ordem, que não me atrevi a fazer objeção alguma. Apartei 40 camelos, despedi-me do dervis e toquei para o Oriente. Apenas havia dado 100 passos, voltei a cabeça e segui com a vista o dervis, que se afastava com os meus camelos. Vi que a grande custo tocava os animais, e tomei esta circunstância por pretexto de alcançá-lo e pedir-lhe que me cedesse mais alguns camelos. Meu santo protetor, disse-lhe eu, muito trabalho lhe darão todos estes animais para conduzi-los. Dê-me mais 10 e a sua tarefa diminuirá. Sorriu-se o dervis, respondeu. Tens razão, Abdala. Escolhe mais 10. Com grande satisfação, aproveitei-me da autorização do dervis. Agradeci e retirei-me, enquanto que o dervis seguiu o seu caminho. Tendo alcançado os meus camelos, zanguei-me novamente, pois que a alegria causada pelo acréscimo de riqueza fora turbado pela reflexão de que deveria ter pedido maior número de animais. Lembrei-me da condescendência do dervis e resolvi voltar ainda uma vez à carga. Como o santo varão não andasse longe, ouviu os meus clamores, parou e deu-me outros 10 camelos, sem saciar, contudo, a minha cobiça, pois que não descansei enquanto não obtive os 20 restantes. E agora, poderoso sultão, talvez penses que me dei por satisfeito com os 80 camelos carregados com as mais preciosas joias? Era tal a minha riqueza que com ela poderia ter comprado todos os reinos da terra. Mas, ai de mim, cobiçava ainda a posse da bocetinha de pau que o homem tirara do vaso azul. Ainda uma vez segui os passos do dervis, prostrei-me diante dele e lhe disse com lágrimas amargas. Oh, meu benfeitor, não posso deixar-te partir sem conhecer o segredo da bocetinha que escondeste em tua vestidura. Sem dúvida alguma, é o mais precioso tesouro do mundo e é absolutamente mister que me satisfaças. Ao ouvir estas palavras, negra nuvem de pesar inundou a testa do dervis. Desgraçado! Exclamou. Não peças a tua perdição? Tornei-te o mortal mais rico do mundo e te mostras tão ingrato querendo arrebatar a minha última posse? Retira-te e que nunca mais te veja! E deu-me as costas. Ah, quem me dera haver-lhe obedecido! Louco, porém, de cobiça, pedi, supliquei, solucei, até que por fim o dervis puxou da caixinha e abrindo-a mostrou-me que não continha senão um simples unguento pardo. Estás vendo? Disse ele. Apenas é um unguento para os olhos. Eu, porém, não dei crédito às suas palavras e bradei que o mataria se não me revelasse as virtudes secretas do unguento. Seja feita a tua vontade, disse o dervis, mas não te queixes. Esfregando um pouco deste unguento na pálpebra esquerda, aparecem todos os tesouros do mundo, quer escondidos no seio da terra, quer sepultados no fundo do mar. Esfregando, porém, com o unguento a pálpebra direita, cegueira eterna fere a vista, toldando para sempre o esplendor do sol, o meigo brilho das estrelas. Apenas havia ouvido estas palavras, pedi ao dervis que me ungisse a pálpebra esquerda, e tendo ele obedecido, revelaram-se por todos os lados aos meus olhos deslumbrados tesouros indescritíveis, incalculáveis. E, contudo, duvidei ainda da sinceridade do dervis, e, persuadido de que o unguento estendido na pálpebra direita dava a posse de todas as riquezas que havia visto, obriguei quase o santo varão a ungir-me a vista direita. Bastante resistiu ele, mas, por fim, teve de ceder aos meus ímpetos, e cegueira eterna me feriu os olhos. Castigo horrível, mas justo, da minha ingratidão e cobiça. Supliquei ao dervis que tivesse pena de mim, que pelo menos me conduzisse para fora do deserto. Mas ele não me ouviu. Juntou os camelos e deixou-me só. Muito tempo escutei o tropel dos animais que ia enfraquecendo, até que se perdeu na imensidade arenosa. E eu estava só, abandonado no deserto sem fim. Sem víveres. Entregue aos remorsos, porque não podia desconhecer a minha culpabilidade. Fiz então a promessa de que, no caso de ser salvo, pediria a qualquer transeunte que me desse uma bofetada para castigar-me. E fui recolhido, moribundo, por uma caravana que me conduziu a Bagdá. Despido de todas as minhas riquezas, impossibilitado de trabalhar, tive de implorar a caridade pública. Sorte cruel para quem havia possuído tantos tesouros. E mendigo me encontraste, ó, grande sultão, nas ruas de tua capital. E dignaste-te ouvir a narração das minhas bem-merecidas desgraças. Tendo-se calado o cego, disse o califa: bem pagaste, Abdala, os teus delitos. Desobrigo-te da tua promessa, e não quero que continues a mendigar. Dora em diante viverás no meu palácio, e terás um guia quando quiseres passear. Não me agradeças, porque sofreste e fizeste penitência. A paz esteja contigo. Assim falou o nobre Harun al-Rashid, e assim se fez. E Abdala viveu ainda muito tempo, abençoando seu bom feitor. Fim da sessão 6.